som é a reflexão. Então reflita. Eu, licença aqui pra expressar meu momento. 2 minutos e 24 de puro sentimento. E eu te pergunto, o que é a vida? Qual o seu ideal, seu ponto de partida? Olhe pra cima, contemple as estrelas. Somente o universo pode compreendê-las. É bem maior do que seu próprio eu. O vazio da existência é do tamanho de Deus. O sentido é completar a missão, amar a Deus e também os irmãos. Não importa quanto tempo você viva, mas como você gasta seu tempo nessa vida. 2 minutos e 24 pra tentar te convencer que a transformação começa em você. Se você mudar, o mundo muda. Tome a decisão, mude sua conduta. E é bem mais fácil culpar as circunstâncias, terceirizar no próximo a própria arrogância. A cortesia da soberba é a queda, mas o tesouro dos humildes é a vida eterna. E aí meu truta, tá na sua mão a chave da vida e o poder da decisão. O que importa é o que fará daqui pra frente. Seja inteligente, transforme a sua mente, pois contra fato não há argumento. Faça o seu momento, caminhe contra o vento. E aí irmão, o que cê tem plantado? Como vai ser lembrado? Qual o seu legado? 2 minutos e 24, só espero que me entenda, pra que depois não se arrependa. Que a vida é uma contagem regressiva, num piscar de olhos acaba a corrida. É. E quando acabar, será que você vai deixar saudades? Quais os passos que você tem deixado na areia? Reflitam, irmãos. Reflitam. Diego DDL na voz.